pés tortos, monstruosamente feio e malvado, o curupira é o terror dos ribeirinhos que vasculham a floresta em busca de caça. Defensor das aves, dos animais e de tudo que respira na selva, ai do caçador que incorrer no seu desagrado. No mínimo, ficará perdido na mata, a girar sem rumo. Isto, quando o curupira não faz desabar em piores infortúnios sobre o atrevido que ousou invadir seus domínios. O curupira, tema inspirado numa das lendas amazônicas, é o número seguinte. Tem como autores ainda Emir Bemergui e Wilson Fonseca.